Bruno 094, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Pouso 090, Bruno 094. Bruno 648, pushback, acionamento, gate 3. Bruno 648, no portal 3, inicia de imediato. Um minuto, Bruno 648. Então, aguarde só um instante. Temos aeronave da Azul que vai ingressar no pátio. Aguarde só um instante para iniciar o voo 642. Aguardando, 642. Torre Salvador, bom dia, tá 3259, está no ponto de espera da 10, pronto, visual com a aeronave na curva. O Azul 4207, livre ingresso no pátio de Juliette, porta 0 hora. Atualizando a linha área e mantém puxando 0. Ali mantém 10, tá 3259. Aqui é o voo no 621. Observe a aeronave da Azul que está ingressando no pátio. Após, siga o táxi via pátio Índia e no ponto de espera, 10, 1895, a torre. Pois o Azul, pátio Índia, ponte 295, número 1. Quatro, no solo 36, direito, 121, décimo ano. Como eu vou na 0-4, eu vou escolher. Vou no 64, eu vou escolher. Vou no 0-4, eu vou escolher. Vou no 0-4. Gente, livre táxi via Alfa, chame... Táxi da Juliette. Alfa, reporta, Alfa Juliette, Bruno 094. Autorizado, tá 3896. Tá 3896, chame torre na frequência 198, decimal 9. 1895, boa. Oceanair 140, livre táxi, seu pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Ponto de espera da 10, 1895 a torre. É boa, tá 3896, na final da 10, baixado, checado visual. Então, 3896, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 121. Pouso autorizado, pista 10, tá? 3896. Torre Salvador, voo 921, ponto de espera, 10. 3859, decolador 38, chama controle, frequência 120, décima 8. 208. Voo 648? Mais 3 minutos, voo 648. Temos a aeronave da companhia que vai parquear no gate 4. E um arroz da Chanel passeando pelo pátio, em 3 minutos será autorizado. Certo. Tu é ou não? A 3859, negativo, mantenha a terceira saída. Mate. Após a mesma, siga pro gate 4. É que após a granada da Chanel para o 04. Bruno 648, é sol. 648? Bruno 648, tem uma aeronave da Oceania aqui que ainda está na Índia. Ela já vai prosseguir aqui no Porto Espera devido à questão de espaço. Assim que ela iniciar o táxi, em coordenação com a sua equipe de espaço, autorizado o push e acionamento e chame táxi. Bruno 648. Ok, após a aeronave da Índia, que seria o Avianca, aí está autorizado o voo no 642, é isso? Sim, a aeronave da Avianca já está liberando a Índia, está livre o push de acionamento, chame táxi, voo no 642. Chamaremos no 642. Ok, direita e 211, tá, 3896. Tá 3896, livre táxi, Alfa e Juliette, ponta 05. Alfa e Juliette pro 05, 3896. Após a rolagem da aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Colega da Gol, ali mantém a Chané 6140. É, confim, nível 430, aumenta via peso Luno 0 até Pubave, segue conforme o plano apresentado, decola da 17, saída da El, transição Mótiva, o controle 1208 e o transponder 5142. Está correto, chame a torre 2895 para acionar. 118, decimal 95. Patrulha Salvador, vamos no 621. Vamos no 621, é para estar na decolagem da via saída da Aparelho nível 360. 3-0 da Elba no Belo Horizonte. Decolagem autorizada, 590, 0,20 graus, 129. É fácil, Cecília? Fácil, confira o chamado para pouso. Copiado na 330, Vitor até só. E voo 648. Ali o táxi à direita, posso esperar da 10, 2895, a torre. Obrigado, até a próxima. Cristina, 614. 240, decolando 245, chame controle, frequência 120.8. Bom, 208, Xané, nenhum, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Xané, nenhum, bom dia, decola 540. Xané, 140, contato radar, decolagem, suba via, saia da Puca para nível 350. Suba via 350, Xané, 61, bom dia. Da Juliette Sierra, já me estou indo na frequência 118 desse mano. Passou na 118, efetue base pela direita, autorizado o cruzamento da final 90, reporte na base baixada travada. Para na base, baixada travada, a força de baixada. Chame Sandro Recife na frequência 128, decimal 8, perna 126, decimal 0. 1288, 4-8, está colado autorizado, pista 90, vem com 20 graus, 149. Isso, certo, né, para trás. Ouviu para o controle? 62 zona, foi isso, a morte lá. Boa, na 62 zona, ótima geração. Ainda guarda, 62 zona. Controle de Serra, pouso autorizado, pista 97, vento com 20 graus, 149. Passou a seleção. Voo 648, decolando 49, controle, frequência 120, décimo 2085, 208, voo 648, obrigado. Controle, voo 648, bom dia. Zona 648, contato radar de decolagem, se for via sair da PUCA para nível 350. PUCA 350, 648. Oceano 6140, fuga restrito pelo centro para o nível 230. 230 restrito, Oceano 6140. Zona 621, estamos sempre restrito na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 3325, 3395, número 9. Nota, Juliette, certo, você liga. 08, prossiga. Rádio 08 e 510, a gente chama 3740, sua identificação, dessa vez chegada maior para o nível 050, destino 094. Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 2545, vou chamar 1 para 0. Gol 1648, super restrito pelo centro, sobre nível 230. 230, gol 1648. 38, estou com a informação Golf, 9:31 do Lula. Abrisa 98, a sua identificação da sua chegada a Mari para o nível 060, chama 04. 060 e 0024, poderia confirmar a condição de Salvador, o assunto que eu tenho de 9:30 de Lula. 098, aguarde. A 3-1-2, qual foi a última informação aqui? A última que eu tenho é a Golf, que tirei mais ou menos 5 minutos atrás, de 0931 a Golf. Mas e outra informação aqui, espuma nessa Golf? A 3-1-2-9-31 evolua, é isso? É, quase 4 horas que eu mandei. Vamos lá ver outra mais que vai ser. 14, e agora pela informação que eu tenho, confio que é 14, mas pelo contato, ela está bem simples, então é meio preocupante. A 3198, a gente está 1015.0, 1.09, optado. Não tem tempo, temperatura, agora que dessas informações, é importante tomar fogo. Táxi autorizado, chame para ingresso, volte a nós. Três nós. Temperatura 28 graus. Obrigado. Forma 648, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, obrigado. Então, 3740, desce para 2 no 3 0 final em LS, sexo 8, pistão no 0, reposta estabilizado. Qual mais de último, 0 ou no 4? Ok, aguarde. Cópia, jogue direto. Chamador Gol 1094, informação Gol, fertilização Fortaleza, número de voo 390. Gol 1094, tem o 37, 370, aprovado, o senhor aceita? Copia 37. Autorizado Fortaleza, 370, e a pêndulo 19 até Bangu, após conforme o plano. Decola da 10, saída Momo, tração Frote. Controle 120.8 e o transponder 5160. Utilizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da 10, na Momo, transição Frote, a pêndulo 9 até Bangu, direto ao Bucu. 108 é o controle, acena 5160. Correto, Gol 1094, chame e puxe da estacionamento. Sierra November ao 01. Chame o controle frequência 120, décima 8. Boa viagem. 128, obrigado, senhor. Controle, Papa Romeu Fox Sierra November na sua escuta. Papa Romeu Fox Sierra November, contato radar Nicolás de Cidadania Cidadania para nível 430. Decisão 430, Gabriel. Papa Romeu Fox Sierra November. Tango, Vitor Hotel Fox, controle? Vitor Hotel Fox, 79 milhas oeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Frequência do controle em linha 120, décima 1. Linha 120, bom dia, obrigado. Está autorizado no local Salvador, Salvador. Rio 10, corredor Axé. Decola na Moro 7. Controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, e o transponder 0150. 50. Controlador, gol 1, 9739, passa o 220 para 150. Dentro da informação pública. Autoridade ADS, 3740. 3740, chame na frequência 1-1-8-3-9-5. Bom dia, agora 3-9-5. Informa que o ATIS em curso é ao hotel. Paciente, tá pra prosseguir na descida, cruzando agora o 210. Bom, 739, sua identificação, sua destinada mais para nível 050, destino 04. 050, 1014, o 1739, é um estado vai estar, seu Duna? Bom, 739, 30, vai direto 4. Direto 4, então 39, descendo para 5, meu bem. Abreu 98, 2 para 2 no 3, registro no 0 no 4, 3 atos na ILS, 3 pistão no 0, reposto estabilizado. 3 para 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E a serra batida travada, 3740. 3740, avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 100 graus, 149. Sempre de pouso, 10, 3740. 3108? 3108, passar as inscrições de velocidade de fato. Sim, obrigado. Quanto foi de... Coordenar direto monte agora para o Palomé Fox Serra November. Palomé Fox Serra November, autorizado direto para o base. Direto para o base, Fox Serra November. Controle Salvador, Vajão 08, telefone em Interlagos. Vajão 08, reposte na rotatória. Passa lá na rotatória, Vajão 08. 3748, solo 07, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, desce a onda. 121, onda 3747, bom dia. Qual o horário do plano? O nosso plano está para 1340. Ok, 1340. Guarde só um instante a cópia. O seu plano vai aparecer aqui pra gente aos 1-0 dessa hora. Afirmativo, certo? Então, já totalmente pronto. Obrigado. Salvador, 3740, livro. 3740. Bom dia. Tem livro, tá? E Alfa e Juliette. Portal meia dúzia. Alfa Juliette meia dúzia, 3740. Dia 08, chame o torno, frequência 198, desse lado. 1285, guarda 08. Salvador, no final de algum dia, guardião 08, mantendo 1500, rota perto. Guardião 08, entra 1000 pés, autorizado no final da 17. 1000, descendo agora, autorizado no final da 17, guardião 08. Estacionamento, 1094. 1094, autorizado, chantar. Posso anotar. Na 3198, chame torre na frequência 118, desse mandato. 2895, obrigado, até a volta. Estão realizando agora a 360 à esquerda, guardião 08. Reporte reinterceptando a final da 17. Reporte da reinterceptando a final da 17, guardião 08. Tá 3198, Índia Serra, visual com campo. Tô 3198, ajuste no 014, pouso autorizado, pista 10, vento 1000 graus, 139, salvo sendo tráfico. Possui um Charlie 208 à sua esquerda, não interferirá com seu pouso. Ok, livre pouso na 10, tá 3198, centro tráfico. Autorizado Recife 390, o nível, via EP Zulu 17, a decolagem é da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, o transponder 5405, está autorizado, puxe daqui acionamento e reporte táxi. O Astacar 8427 está autorizado, viu, a 390, a Pesulu 97, a Pucaracaju, decola da 10, com 120.8 e 5405, reportará para o táxi. Está correto, Astacar 8427. Obrigado pela coordenação, tá? Valeu. final da nave, Alto Guardião 08. Guardião 08, já está avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 149. Livre pouso para Guardião 08. 3198, fala os 13, liga à direita, São Salvador, 121, décima 1. 21, 9 ou 21? 121, décima 1. 21 alocado. Chegou no 094, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 18, 9, 5 a 2. 3, 3, São Salvador, 3198. Da 3198, livre táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama a Juliette, 3198. 08, solo 14, autorizado backtrack, táxi pela pista, suporte ligando pista, táxi aí, Oscar. Patiali, India Eco, táxi autorizado, resposta da Papá. Gol 094, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 122. Voo 9162, eu sou a identificação, dessa vez chegada Mari para nível 050, destino 094. Chega Mari, 050, localizador, estou no 0, 1739. Voo 1739, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, boa. Foi Salvador, gol 1739, está duas milhas e meias de inverno, bem baixo instalado, já fica o contato. Gol 1739, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 739. Pode sacar, 8427 para o táxi da B. 02, a torre meia, 2h49, alternando Salvador. E Lapsa 8487, autorizado o táxi pelo pátio 3 principal de Índia. O táxi espera dar 10 por 1895, ou viagem. Ok, pátio 3 Índia e 1895, obrigado, bom dia, senhor. Mais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 094, decolou. Polo 094, contato radar, decolagem, suba via saída MOM para nível 370. Via 370 na bom. Olha lá, cima do para o controle. Sete Lima, preciso. Sete Lima, confirme precedência e tipo de documento. Ali já é com autorizado ingresso 735, reporte aliado pronto, cabeceira no 7. Olha, só clima, como a gente na 014. Bom dia, Sacargo 8487, próximo ponto de paradão no 0 para 1. Sacargo 8487, autorizado, aliado e mantém o pistão no 0. Aliado e mantém não no 0, 8487, tá. Voo 1739, Sala 19, leve pista direita, chame São Salvador, 121, décima 1. Direito, São Salvador, 739, obrigado. Salvador, aqui, voo 864, programa Salvador. Voo 864, chame indicação, dessa vez chegada mais para nível 070, existe no 094. 847, autorizado, decolar, sistema 0, vento 110 graus, 15 lotes. Aline, decola da 10, Sacargo 8487. Solicita furotinho, voo 094. Bola 094, agora de coordenação. Aguardo. Contate a linha Eco, autorizado, decolar, pistão 7, vento 110 graus, 132. Foco 7 Lima, mantendo 510, reporte para dar espaço para tudo. Apsa, decola. 8487, decolou os 22, chame o controle Salvador, 120 da sua 8. 1208, bom dia. Voo 1094, suba restrito a nível 330, autorizado por hoje, Abuco. Abuco 330 restrito, voo 1094. Controle APSA Cargo 8487. Apta Cargo 8487, contato radar, decolagem, suba via saída PUCA para nível 390. Via PUCA 390, Apta Cargo 8487. Larry Chantax, azul 4207. Salvador, grato. Controle de Salvador, Charlie India Eco, decolar da 17, corredor Axé. Salvador, tá Charlie India Eco, mantém-se em condições visuais, zona meu pé, corredor Axé, reporte através de Fora da Barra. Sim, reportar através de Fora da Barra, tá certo. O 1162, cancelada de instruções de TAP, desespera 2 mil pés, autorizado final em LS, opção de pista no zero, reposta estabilizada. 2 mil autorizado, X-ray, reposta estabilizada, gol, 1162. Oceaner 6255, desespera nível 050. 050, 62. O 1864, desespera nível 060. 060, 864. Solo Salvador, da American 229. Confirme quem chamou o sol? É o American 229, na posição 10 do Pátio 1, para reboque, sua posição 01 do Pátio 3. O América 229 é autorizado o reboque até o Pátio 3. Autorizado o reboque até o Pátio 3, América 229, mantendo esse ponto. Pede. India Eco, copiou o controle? Ciente, controle, Ciente. O meu Fox Lima, como tráfego na posição de 12 horas, rumo oposto, meia dúzia de milhas, mantendo uma meu pé, no Sierra Romeo 20. Passando a direção, foi no visual. Tá com o mesmo sistema. 1094, chamo sempre para Recife, na frequência 125, alterna 125.45. 1545, voo 094. Trabalha para Charlie India Eco, confirme as sanções. Controle, Papá Romeu, Romeu, Fox 7, através do Pátio do Zato. Romeu, Romeu, Fox Lima, aguarde suas diferentes comunicações. Aguardo. Charlie India Eco, confirme as sanções. Controle? 8487. Autorizado no meu Fox 018, apto 8487. No meu Fox 018, apto a cargo 8487. Pode conseguir descido, 6255. Oceano 6255, 2-3, meu pé, 2-0-9-4. 3-0-9-4, 6255. 1-8-6-4, 2-4, meu pé, 2-0-9-4. 4-0-9-4-0-9-4. Vai seguir pra Itaparita, pra tá tendo aqui, cara. Charlie India, controle, sim. Apto 8487, chama o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.45, bom. Estabilizado, gol na 162. Gol na 162, chama o torre na frequência 118.95. 295, bom. Bom, 45. Salvador, bom dia, voo na 162, vai passar a Índia Serra. Voo 1162, ajuste no 04, continue a aproximação, reposta no marcador externo. Vai passar lá. Tá, autorizado. Você é autorizado aqui para repartir a habilidade, cada gente. Fala para a Sérgio Greco, quando possível, confirme o estimado total de voo. Estimado total de voo. Posso tranquilizar? Eu confirmo o tempo total de voo. Grau 139, todo habitário, resposta no solo controlado. Resposta no solo controlado, André, posso tranquilizar? Vento 110 graus, 139, informa o helicóptero pousando no, direto no pátio de como é que será o seu pouso. Pouso autorizado, pista no zero. Vente, pouso autorizado no zero, voo na hora 62. Controle Salvador, bom dia, 106. Quero patrulha. Aqui é o 106. Olá, 29. Não gosto de ficar feliz. Salvador, vou na prova de bom para interceptar a chegada, reporte para a descida. Confere o prova de quê? Fênix 06, vou na prova de bom. Prova de bom, filho? Afirmo, Fênix 06. Prova de bom, Fênix 06. O 4207, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Azul 4207, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Agilizando o manobra. 964, eu desligo 7, era 1809. 1809, 09. Engenheiro, tem frequência livre da presidente, tem reporte ao regresso. 121, décima 1. Direita, solo 21, gol na 62. Atena é 1864, 30 na IRS, X-Wave. Estão no zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado na X-Wave, gol na 864. Iniciando rolagem na cabeceira no zero. Certo. Número 5, 1407, autorizado a colar, pistão no zero. Vento 110 graus, 149. Iniciando azul, cura com o VR. Perdão, azul, 407. Fênix 06, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.4. 4.000, Fênix 06. M2 55, pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus, 159. Desde o pouso 10, 250. Azul 31-4207. Decolado aos 33, chame controle Salvador, 120-8. 08, bom serviço. Salvador, muito bom dia. Azul 4207, decolou na Cisco. Azul 4207, contato radar na decolagem, 22 via saída da EL para nível 320. 0320, 4207. Estabilizado, gol no 864. Gol no 864, sistema de torre na frequência 198, decimal 95. Foi na 5. Salvador Galeão, 340 autorizado, via Upper November 857. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1208, controle, 5163, transponder.